viver sem sonhar, como existir sem viver, como viver sem amar, sem ter com quem desfrutar, sem se apaixonar todos os dias, compartilhando alegrias com a mesma pessoa pela vida. Vou parar para escutar, quero ouvir você falar do que adiantará um dia eu me formar como pós-graduado, mestrado, doutorado e não ter você ao meu lado. Para junto carregamos um fardo, andarmos associados, bem, bem ligados, como Moisés e o cajado pelo deserto aliados, como o sol sobre a areia, o calor e a transpiração. Malandro que é malandro sabe quando e pra quem dedicar uma canção. Eu me ponho em questão, amor como o nosso tão avivado, será que existia? Será que haveria amor tatuado, pleno afinado, de nobre categoria? Se existisse, inspiraria a jovem guarda compor outras harmonias. Vinícius de Moraes escreveria mais que o topo de suas poesias. Isso é amor de guerreiro que vive no gueto, por uma guerra que fez meu coração ser trincado no tipo brinquedo, que o dinheiro não traz conserto. Só que o sofrimento não dorme meu peito, seremos um só eternamente, porque Deus nos fez desse jeito. Cidade dos anjos, Notting Hill, 12 de novembro, são pequenos detalhes do nosso belo começo. Meu amor por ti foi testado, provado e aprovado, então me acolha em teus braços e me faça valer o teu preço. O teu preço. Toda mulher tem o seu valor e merece ser engrandecida por um grande amor que lhe dê valor e nos dias lhe aqueça com o seu calor. Toda mulher tem o seu valor e merece ser engrandecida por um grande amor que lhe dê valor e nos dias lhe aqueça com o seu calor. Pele macia, olhos castanhos e grandes. Já disse você é minha nega, nunca é o bastante. Passa horas deitado em seu colo, você me acaricia enquanto eu te olho. É, você tem valor, o que sinto por ti é puro e o tempo não apagou. A semente germinou, se tornou uma árvore e frutificou. Todos esses anos ao seu lado, passamos por tantas coisas, mas Deus tem nos abençoado, descomplicando o que era complicado. Casamento é uma realização e não contrato. Nega, adoro o seu cheiro, principalmente quando ele fica em meu travesseiro. Vai, coloca no forno o pão de queijo, leite com chocolate, vem cá, me dá um beijo. Quem ama exagera, então deixa eu ser um romântico exagerado ao lado dela. Minha bela inspiração da poesia, vivemos tantas emoções, tantas alegrias, e eu quero mais viajar com você, respirar outros ares, ver o sol nascer, superar dificuldades. Não quero que o tempo pare, só quero viver cada segundo com você. Toda mulher tem o seu valor e merece ser engrandecida por um grande amor que lhe dê valor e nos dias lhe aqueça com o seu calor. Toda mulher tem o seu valor e merece ser engrandecida por um grande amor que lhe dê valor e nos dias lhe aqueça com o seu calor.